Estou recebendo com muita satisfação aqui no estúdio o Celso Torino, ele que é superintendente de operação da usina de Itaipu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Satisfação porque nós já conversamos várias vezes por telefone em outras ocasiões sobre números relacionados a essa grande obra aqui na região de fronteira. E agora, pessoalmente, pela primeira vez, 34 anos já de geração de energia ali na usina de Itaipu, completados agora neste mês de maio. É isso mesmo, Guilherme. Nós completamos em maio, nós temos duas datas importantes, né? Hoje nós estamos, né, completando, completando os 44 anos de existência da empresa, de criação da empresa, né? E no último dia 5 de maio, nós completamos 34 anos de operação, que é a data justamente que marca o início da produção de energia da Itaipu, né? Ela foi criada 10 anos depois da construção e tudo mais, ela iniciou o seu processo de produção de energia. Porque temos várias datas, né? 73, a assinatura do tratado, né, de Itaipu, 74, a criação mesmo de Itaipu Binacional, 75 começaram as obras, 82 encheu o lago e 84, então começaram a rodar as turbinas? Perfeito, 84 começamos a gerar o nosso primeiro megawatt-hora, né? E completamos aí, né, depois de 34 anos de operação, nós já produzimos aí 2,55 bilhões de megawatt-hora, né? É uma quantidade, pelo menos para mim, assim, uma quantidade inimaginável. Eu acho muito bacana quando vocês lançam aquelas comparações. Essa produção aí, para que o ouvinte tenha uma ideia, né? Ela representa mais ou menos o quê? Isso, para a gente ter uma ideia, né, dessa quantidade acumulada nesses 34 anos de operação, né, esses 2,55 bilhões de megawatt-hora, é o equivalente, por exemplo, a atender todo o Brasil sozinha, né, por 5 anos e meio. Né? Ou então até o planeta por 41 dias. Né? Itaipu, com essa quantidade, se pudesse ser acumulada e gerada num período só para o planeta inteiro, atenderia o planeta por 41 dias. E é realmente impressionante essa quantidade, né? Hoje, Itaipu, ela está representando mais ou menos por quanto do atendimento, né, da demanda aqui no Brasil? Isso, a Itaipu atualmente, lógico que varia de ano para ano em função da hidrologia, se produz mais ou menos, mas em média a Itaipu atende 16% do mercado brasileiro. Né? Isso em razão até porque eu lembro que nos anos 90 essa cifra chegava a ser até de 25%, mais ou menos. Mas aí o mercado brasileiro cresceu também, são vários fatores, né? É isso aí. Tem dois crescimentos que vão acontecendo, né? Um é o mercado brasileiro, ainda bem, né, que a participação vai diminuindo em função, obviamente, do crescimento do mercado brasileiro. E a outra é o crescimento também do mercado paraguaio, né, que nós vamos atendendo à medida que o mercado paraguaio também vai crescendo. Mas para se ter uma ideia assim da relatividade do atendimento da Itaipu ao Brasil, né? O Brasil tem em torno de 3 mil plantas de energia, de vários tipos, não só hidrelétrica, mas 3 mil plantas, né? A Itaipu é a que mais atende o mercado, com 16%, né? A segunda nessa lista, né, é a usina de Tucuruí, a maior usina brasileira, né, que atende 8%. Né? E dessas 3 mil plantas, se você sai das 20 primeiras, né, a partir daí é em torno de 1%. Né? Então, 16% é muita coisa ainda. Itaipu, que inclusive é a campeã mundial, né, em quesito produção de energia. A gente sabe que existe lá Três Gargantas na China, que é uma usina gigante também, né, que inclusive muitos chineses vieram aqui visitar Itaipu para ver como foi feita essa obra, para aplicar esse conhecimento lá. E Três Gargantas tem uma capacidade instalada maior do que Itaipu, mas em produção de energia, até em disponibilidade hídrica, Itaipu só foi superada em um ano até agora por Três Gargantas? Itaipu detém dois títulos assim, muito importantes no setor elétrico mundial, né? O primeiro deles é o título justamente de produção acumulada, quer dizer, total que já foi produzido por determinada planta de energia, né? A que mais produziu no mundo é Itaipu, com esses 2,5 bilhões de megawatt-hora, né? A segunda planta nesse processo não é nem Três Gargantas ainda, né? Nós temos aí a usina de Guri, na Venezuela, nós temos algumas usinas canadenses e americanas que ainda estão à frente da usina de Três Gargantas. Então, a Itaipu é número um nisso e certamente será número um por muito tempo, né? O segundo título que a Itaipu detém é o título de maior produtora anual de energia, né? Então o valor anual, obviamente, pode a cada ano ter uma variação, principalmente entre Itaipu e Três Gargantas, que são as duas que têm esse potencial, mas atualmente, nesse segundo título, né, em 2016, a Itaipu colocou 103 milhões de megawatt-hora somente num ano, né? O maior resultado de Três Gargantas é em torno de 98 milhões. Então, a Itaipu detém realmente o título acumulado e anual de produção de energia mundial. 2018 pode representar a quebra desse recorde? Por enquanto, né, pela disponibilidade até de água no Lago de Itaipu, a gente vem observando que os níveis de produção estão acima até de 2016, né? É, até o momento, vamos olhar online aqui, Tem, né? Justamente essa atualização, né? É, temos aqui, ó, até o momento, né, a Itaipu produziu 40 milhões de megawatt-hora, né, até o momento, né, nós produzimos 40,2 milhões de megawatt-hora. Isso é aproximadamente 4% acima do ano recorde, que foi 2016. Então, até agora, foi um ano sensacional. Porém, agora, a gente entra, né, o insumo de uma usina hidrelétrica é a água, né? É, ela tem uma certa incerteza, depende de chuva, uma série de razões. Nós entramos no período seco até agora, né? O mês de abril agora foi um mês assim, difícil já, de pouca água, e maio não está sendo diferente, né? Então temos que tomar algum cuidado em relação ao prognóstico aí do ano. Eu diria o seguinte, que o ano está indo muito bem e o nosso esforço tem sido no sentido de colocar este ano entre os 5 melhores anos da Itaipu. Né? O que isso significa? O pior desses 5 melhores anos, o quinto ano, produziu 90, foi o ano de 2008, produziu 94,6 milhões de megawatt-hora. Né? O nosso foco esse ano é fazer um esforço para colocar 2018 acima desse quinto ano. Substituir o 2008, jogar fora e colocar o 2018 no lugar dele. Vamos ver. Por enquanto, o ano está indo bem. Eu queria até aproveitar a sua presença aqui para que você pudesse explicar um pouco para o nosso ouvinte como é que funciona até essa questão, porque muitas vezes a parte visível da passagem de água ali pela usina de Itaipu é o vertedouro, mas a gente sabe que o vertedouro ele libera só o excedente de água no reservatório, né, quando está acima de determinada cota. Como é que é feito até esse controle do reservatório? Vocês mantêm, procuram manter o nível do reservatório sempre constante em uma determinada altura para que seja possível manter a produção ao longo do ano todo? Tá. Esse é um dado interessante que todo mundo sempre conhece, né? A produção da Itaipu, essa escala enorme e tal. E a gente, às vezes, tem pouca oportunidade de falar da produtividade, né? Que é esse, justamente o aproveitamento ótimo da água. Então, assim, o nosso, antes de numa usina hidrelétrica, como o insumo é água, antes de produzir, né, se a gente falar do mês que vem, por exemplo, tem uma série de incertezas. Mas depois que passou, a gente tem duas variáveis que é bem interessante compará-las, né, que é o que a gente produziu e que a gente poderia ter produzido se tudo fosse perfeito. A gente divide uma pela outra, dá um percentual lá, né? Itaipu tem conseguido fazer essa relação nos últimos 5, 6 anos, permanentemente acima de 96%. Quer dizer, de todas as variáveis, são uma quantidade enorme, né? A gente consegue ter aí uma perda máxima de 3, 4%. Né? É um índice muito bom de eficiência. Né? E isso tudo passa por evitar vertimento. Porque o recurso mais escasso do processo produtivo de uma hidrelétrica é a água. Quando a água passa pelo vertedouro, ela não produz energia. Então é uma perda. Então a gente faz um esforço grande para que a água sempre passe pelas turbinas, né? E nesse aspecto o reservatório ajuda muito, né? O reservatório não é operado em nível constante, né? É importante, até por isso chama reservatório, né? Ele é uma caixa d'água e, portanto, nos momentos em que a gente tem uma entrada menor de água, é o momento que o reservatório faz uma complementação importante, né? Assim como no momento que tem abundância, a gente também eleva ele ao máximo possível dentro dos limites operacionais. Então, ele varia ao longo do ano justamente para nos ajudar nesse processo de otimização da produção. Até grosso modo falando, né, se Cataratas e Itaipu estivessem no, mais ou menos, estivessem no mesmo rio, né? Quantos daqueles canos brancos lá, daqueles condutos forçados lá das turbinas, aquilo equivale a quantos canos daqueles, digamos, a água das cataratas caberiam em quantos anos quantos tubos daqueles lá? Eu costumo se dizer, né, esses dois reis maravilhosos que Foz do Iguaçu recebe, né? O Rio Paraná é o rio poderoso, né? E o Iguaçu é o bonito, né? Então, para se ter uma ideia, a vazão média de água no rio Paraná, né, é em torno de 12 mil metros cúbicos por segundo, enquanto a vazão média no Rio Iguaçu, né, é em torno de 1.200 metros cúbicos por segundo. Então, uma relação aí grosseira, 10 vezes mais, né? Então, o rio Cataratas, o Rio das Cataratas, o Rio Iguaçu, ele seria suficiente só para duas unidades geradoras em Itaipu. Das 20 turbinas, né? Então, aí ele, na melhor das hipóteses, aí, né, conforme a época do ano. Então, tem potência, tem força, o outro tem beleza, né? E fica o convite aqui para você, ouvinte da RCI, aproveite, né, que a entrada em Itaipu é de graça, né, para a visita panorâmica, para vários passeios ali na usina, e vá conhecer de perto, se você ainda não conhece, né, essa gigantesca obra de engenharia, aproveitando justamente esse gancho, né, do aniversário, 44 anos da usina, agora 34 anos de produção de energia ali em Itaipu. Enfim, conheça realmente essa maravilha aqui da nossa região. Eu agradeço ao Celso Torino, superintendente de operação da usina de Itaipu, pela vinda aqui à RCI para trazer alguns desses números e explicar, né, um pouco de como funciona Itaipu para os nossos ouvintes. Aqui à disposição, Guilherme, foi um prazer, né? É uma data muito, muito importante para a gente. Toda a equipe da Itaipu, é um trabalho que envolve toda a empresa, especialmente a diretoria técnica, né, essa área de produção. É, e com parceiros externos, inclusive, como o Operador Nacional do Sistema, a Copel, Furnas, no lado brasileiro, e a ANDE, no lado paraguaio, né, são parceiros que nos ajudam nessa cadeia de produção a obter esse resultado, que nós estamos muito, muito contentes com esse momento da empresa.